Hatch McKinsey. Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Salve, salve, meu querido ouvinte, uma ótima noite para você. Está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Este programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E hoje estamos aqui, sexta-feira, é dia bom de se falar sobre esporte, tem bastante coisa pro final de semana. E vamos aqui, vamos às apresentações. Aqui à minha direita, João Pedrinho. E aí, Pedrinho, qual o seu destaque de hoje? Tá todo engraçadinho, né, Arthur? Sempre vou. Boa noite, Arthur. Boa noite, bancada. Antes de dar o meu destaque, eu quero ressaltar, e vale lembrar aqui para o ouvinte, que ele pode nos ouvir também pelo aplicativo TV Mackenzie para Android e Mac News para iOS. E agora, meu destaque, vai para o Corinthians, que enfrenta a Chapecoense amanhã, 4h30, na Arena Corinthians. É isso aí, Coringão brigando pelo G6, vamos falar bastante aqui. E aqui à minha frente está Andrei. Boa noite, Andrei. Qual que é o seu destaque de hoje? Boa noite, Arthur. Boa noite, bancada. Meu destaque de hoje vai para o Clássico Paulista, na Vila Belmiro. Clima de decisão na Vila, para confirmar o título do Palmeiras e colocar o Santos no G3. É isso aí, jogaço para esse final de semana. E mais um craque aqui na bancada, à minha esquerda, Gustavo. Boa noite, qual que é o seu destaque de hoje? Boa noite, Arthur. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para os invasores do CT do São Paulo, que tiveram que pagar 7,3 mil por danos materiais. É isso aí, os torcedores de São Paulo pagaram pelo que fizeram, né? E aqui, por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, tá aqui Gabriel. Boa noite, qual que é o seu destaque de hoje? Boa noite, Arthur, boa noite, bancada, boa noite, ouvinte. Meu destaque hoje vai pro Caldeirão Santista, o Santos, que já venderam todos os ingressos aí pro Clássico, foram 11.500 entradas, e esse jogo promete lá na Vila Belmiro. É, isso aí, esse clássico vai dar o que falar, vamos repercutir bastante sobre, mas vamos começar falando do São Paulo, solta o hino do São Paulo. Bom, Gustavo, já que você puxou aí o assunto, vamos falar, os torcedores do São Paulo invadiram há um tempo o CT e vão ter que pagar 7,3 mil reais ao São Paulo para ressarcir alguns danos, que eles quebraram portão, roubaram bolas, uniformes e recipiente de isotônico. O que você tem para falar sobre isso? Ah, foi mais do que merecido. São Paulo, a torcida de São Paulo já devia ter tomado uma dessa há muito tempo. Teve uma vez no jogo no Morumbi, que eles se descontrolaram, até brigaram com os policiais ali em frente ao estádio de São Paulo, e agora invadiram o CT. E, tia, pagaram o que merecem. Foi contra o Atlético Nacional esse jogo aí, que teve briga fora do estádio, né? Os torcedores até tentaram invadir onde que fica os jogadores, o vestiário, e também tentaram invadir lá pra falar com o juiz lá, porque eles acharam que a arbitragem foi muito ruim. É bom ver que essas medidas foram tomadas, porque já é um começo, né? Pra essas punições acontecerem. Pegar pelo dinheiro é um bom começo, eu acho, mas o que tem que ser feito mesmo é identificar esses torcedores, né, que é, entre bem aspas, torcedores, para ter uma punição maior do, por exemplo, eles não poderem mais verem jogos no estádio, coisa que tem que acontecer, por exemplo, que aconteceu agora no Corinthians e Flamengo, aquela briga que teve. É bom ver que tá tomando provisões, né, certas, mas é uma coisa que tem que melhorar muito ainda aqui no Brasil. É, isso aí, os torcedores têm que pagar. E, Gabriel, você acha que mesmo nesse caso de invasão de CT, mesmo que não seja uma confusão dentro do estádio, tem que se identificar os torcedores e proibir a entrada deles no estádio, por exemplo? Sim, eu acredito que sim, porque isso é uma minoria, né? Que acaba refletindo numa torcida inteira e pode ficar manchada, por exemplo, uma torcida violenta. São grupos bem menores que acabam prejudicando muitas pessoas. Não, se eu não me engano, na Inglaterra, os torcedores que são punidos, eles têm que cumprir alguma punição durante os horários dos jogos, alguma coisa. Acho que o torcedor do Chelsea, que teve racismo, teve que cumprir punição durante os horários dos jogos. Eles ficam na cadeia, né? Alguma isso, coisa. Exatamente. Os torcedores, os hooligans, né, como eles são chamados, alguns torcedores, eles são obrigados a se apresentar em alguma cadeia ou algum lugar que seja pré-determinado e durante a partida eles têm que passar o tempo todo lá. Ou seja, se eles estão lá, eles não podem estar no estádio, evitando assim alguma confusão. Ah, mas se for tomada essa providência aqui no Brasil, vai ser ótimo. Mas não adianta culpar um time só. O Flamengo teve briga, Corinthians teve briga, Palmeiras teve briga, todos os times brigam. Tem que pegar todos pra acabar com essa violência no futebol. Futebol não é violência, futebol é alegria. Exatamente. Poético. Essa é a parte feia do futebol. Então vamos falar de futebol mesmo, do que a gente gosta. O São Paulo enfrenta o América Mineiro no domingo pelo Campeonato Brasileiro lá no Independência. E aí, Gustavo, quem que ganha essa partida? O São Paulo ou o América? Ah, São Paulo. São Paulo tem time mais forte que o do América. A América tá brigando ali embaixo junto com o São Paulo. Mas se você botar no papel os dois times, comparar os dois times, São Paulo tem um time meio melhor. É, desculpa, só corrigindo aqui o ouvinte, eu falei que o jogo ia ser no domingo, o jogo na verdade é segunda-feira, né? Segunda-feira no Independência, 8 horas. E aí, João, quem que ganha? O São Paulo ganha e se safa de vez matematicamente desse rebaixamento, dessa, do fantasma do Z4? Há quem diga que o São Paulo empolgou e vai rumo ao G6, hein? Será? Eu já acho demais. Mas é realmente um jogo, os três pontos são obrigatórios, até acho que embala. É, caso conquistem esses três pontos para o clássico, né, no sábado seguinte, né, Corinthians e São Paulo no Morumbi. Então é fundamental essa conquista mesmo dos três pontos até para se livrar matematicamente, né, da zona de rebaixamento. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho que vai dar América. Porque o América vem aprontando pra cima de vários times, com um tempinho sem perder no meio do campeonato. Ganhou do Atlético Paranaense em casa. Ganhou do Atlético Paranaense. Se bem que o Atlético Paranaense fora de casa é inofensivo, né? Ah, sim, mas aprontou pra cima do Santos já e o São é Paulo. É verdade. E o São Paulo fora de casa não tá assustando muita gente também, não. É. Mesmo com um time melhor no papel, eu ainda acho que o América arranca um empate ou uma vitória de 1-0. Eu acredito no empate também. O América tá vindo muito bem, a ascensão deixou a lanterna finalmente. É, quem sabe aí fica na Série A. É, acho que não. Acho que não vai ter como. É mais fácil o São Paulo ficar no G6 do que o América não cair. É, o América ficar na Série A tá meio complicado. 13 pontos do Internacional, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Eu acho que tá um pouquinho longe. Vamos à escalação provável, né? O jogo é segunda-feira. O Ricardo Gomes tem ainda bastante tempo pra treinar, pra decidir. Mas hoje eles treinaram com o Denis, Wesley na lateral direita, uma diferença. Maicon, Rodrigo Caio e Mena. João Schmidt, Thiago Mendes, Cueva, Kelvin, David Neres e Pedro. Lembrando que o São Paulo está atrás de alguns reforços. Especularam Cássio do Corinthians, eu acho um pouco difícil. E o Diego Tardelli. E aí, Andrei, essa escalação do São Paulo é boa? Precisa desses reforços? O que você tem para falar sobre o Tricolor? Então, eu acho que a torcida do São Paulo vai passar um pouco de sufoco esse jogo. Com Denis no gol, Wesley na lateral direita e Mena na esquerda. É bola ali. O Wesley no meio campo já é uma negação é atualmente. Não. Imagina na lateral direita. Pelo amor de Deus, não tem como. Tem que trazer lateral. O Farini foi convocado, né? Mas acho que não é pra seleção que tá fora. Acho que deve estar suspenso. É suspenso, né? E o Bruno... Eu não sei do Bruno, desculpa. É, bom, enfim. Mas o São Paulo precisa atrás de reforço. Precisa de lateral direito, lateral esquerdo, precisa de goleiro, precisa de zagueiro. Precisa de um time inteiro, desculpa. É. O São Paulo tem, acho que, três bons jogadores, na minha opinião. E o Michel Bastos, que eu considero um desses jogadores, vai concordo, embora. Concordo. Mas isso tá mal. É, sim. Fazer o quê? É, você tá falando da lateral, o São Paulo tá tentando... Caraca, ele tá com... mano, tô esquecendo. É sexta-feira. É, mano, quero... Hoje é dia. Ele tá querendo renovar com o Mena pra lateral. É, seria um reforço, assim? Não tem. Podemos dizer que é um caiu, reforço. Sim. Caiu muito de rendimento. Seria um reforço depois. Pro Palmeiras, pro Corinthians, pro Santos. Não, eu acho o Mena um jogador limitado. Apesar de que ele é convocado constantemente pelo Chile, é reserva, né? Então... Não é lá a grande coisa. Mas acho que se eu fosse chileno, eu era convocado pela seleção do Chile também. A seleção chilena é bicampeã da Copa América, mas atualmente tá muito mal, né, nas eliminatórias. E se eu não me engano, eles não jogam nem com os laterais, jogam com três zagueiros, acho, não é? Ou estão jogando com lateral? Porque a última vez que eu vi o Chile, jogaram com três zagueiros e o Mena jogava lá quase enfiado lá de lado. Nossa, de ponta. Assim, era feio. Imagina o Mena jogando quase de ponta. Meu Deus. É, mas assim talvez ele não comprometa tanto, né? Não tenha tanta responsabilidade. Não, acho que ele marque tão mal. Eu acho que ele apoia muito mal. E apoia mal. E o treinador, o Ricardo Gomes, desculpa interromper, ele tá com um pouco de dor de cabeça aí, né, com isso, com o elenco que a gente tá falando, e diz não se assustar com a sombra de Rogério Ceni, que tá cotado para ser o novo treinador. Vocês acham que isso pode ajudar ou atrapalhar o trabalho do Ricardo Gomes no futuro próximo? Não, foi o que, para quem não sabe, né, o Luiz Ademar, comentarista do Sport TV, esteve ontem aqui na arquibancada, e ele falou que a pretensão da diretoria do São Paulo é ter realmente o Rogério como técnico, mas nos anos seguintes, né? Ainda é muito cedo. O Ricardo Gomes está no planejamento de 2017, porém eu acho que o São Paulo precisa muito ter um começo de ano bom em 2017, precisa provar para o torcedor que no ano que vem ele estará mais apto à busca de títulos. Então a pressão até mesmo no Paulista já acho grande, né? Já são 11 anos que o São Paulo não vence, né, o Campeonato Paulista. Então acho que essa sombra sempre vai prejudicar o treinador que tiver no comando do São Paulo. É isso aí. O São Paulo que conseguiu um respiro agora no Campeonato Brasileiro, 2 vitórias consecutivas, mas a fase ainda não é das melhores. Vamos ver o que reserva para o torcedor são paulino os próximos meses e os próximos anos. Agora vamos trocar de time, vamos falar do Corinthians. Solta o hino do Coringão. O Corinthians que tem páreo duro amanhã, a Chapecoense, que por mais que não esteja fazendo dos melhores campeonatos, é sempre um jogo difícil na Arena Corinthians, 4:30 da tarde. E aí, Gustavo, quem que vence essa partida? Ah, eu aposto na Chapecoense. Oh. Ainda mais, mesmo jogando na Arena Corinthians? Chapecoense. Que isso. Tá embalado. É claro. Depois da classificação? É porque é verde. O Corinthians vai ficar assustado por causa da cor. Ah, é? É, vai achar que a Palmeiras vai ficar assustado. Eita, se você que tá dizendo. Quem sou eu pra contrariar? Ah, mas eu acho que o Corinthians vai fazer 3 pontos fáceis aí. Chapecoense tá focadaça na Sul-Americana. Deve poupar alguns jogadores, né? Acho que vai com o time reserva. E acredito eu que não vai brigar por rebaixamento. Já tá salvo, né? 42 pontos. Tá tranquilo, vai pela Sul-Americana. E tomara que um brasileiro leve essa Sul-Americana, tá chapé terror, e acho que o Corinthians vai levar 3 pontos tranquilo pra casa e vai classificar no G6. É, vale lembrar, né, que a Chapecoense jogou quarta-feira contra o Júnior Barranquilla, né, na Sul-Americana, venceu por 3-0, mas foi um jogo, lógico, muito desgastante, precisavam da vitória para se classificar, e choveu bastante, isso acredito eu que tenha um pouco de impacto, e o Corinthians deve ser, né, o favorito, né, desse jogo. O Corinthians deve levar fácil também, o time está empolgado, tem que conseguir os 3 pontos para continuar no G6, então o time está focado, o Rodriguinho tem jogado muito bem as partidas, o Romero tem conseguido buscar o futebol que ele tinha antes. Dentro das limitações. Sim, dele, né? Vale bem lembrar. Limitado, mas o Corinthians tem jogado melhor do que estava antes. E acredito em tudo aí para levar os 3 pontos e continuar no G6. É isso aí, só confirmando a provável escalação do Corinthians, que treinou nesses últimos dias, foi com Walter, Fagner, Pedro Henrique e o Wilson e o Wendel. Camacho, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Rodriguinho, Marlone e Romero. Lembrando que o Balbuena, zagueiro paraguaio, foi para a reserva por opção do Oswaldo de Oliveira. O Camacho retorna para o lugar do Williams. E o Guilherme, que fazia uma boa sequência de jogos, está suspenso. É, vale lembrar aí que o Balbuena, né, foi opção técnica, mas também exatamente pelas falhas, inúmeras falhas que o Balbuena vem tendo nesse último jogo do Flamengo. Falhou 2 vezes no alto. Estava, né, mal posicionado. Também teve o fatídico jogo Corinthians e Cruzeiro na Arena, que, se não me engano, o goleiro do Cruzeiro, agora me falha o nome, acho que é Rafael. Rafael, isso. Bateu um tiro de meta, uma reposição de bola, a bola quicou, enganou o Balbuena, e aí dali originou o gol do Robinho, que prejudicou bastante, né, no mata-mata, 2-0, estava no momento pro Corinthians. E o Williams também por retorno do Camacho, mas o Camacho já era o titular, né? Jogou nesse último domingo o Williams contra o Flamengo por opção, né, de desgaste, né, do Camacho. O Williams fez um bom jogo, mas é limitado. Eu acho que a torcida do Corinthians estava acostumada com um sistema defensivo bem forte, né? É. Felipe, Gil, Fagner, Wendel. E aí o Tite foi embora, desmontou tudo isso. Agora o Corinthians tem que compensar isso na vontade, na força. E eu acho que isso foi efeito do técnico novo. Porque eu acredito que quando você troca o comando do time, mesmo que não vá durar muito, tem um gás a mais na hora que chega um treinador novo, chega um jogador novo. O ambiente muda, né? O ambiente muda, muda a resenha, muda tudo. Então eu acho que deu um gás no Corinthians. Eu acho que o Corinthians vai dar uma embalada. Eu não acredito que o Corinthians fique fora do G6, não. É, 6 gols sofridos nos últimos 2 jogos, né? 4 contra o Cruzeiro e 2 contra o Flamengo, né? Até também por isso, né? Que o Oswaldo optou por mexer e colocar o Wilson, que não fez um jogo ruim, fez um jogo melhor do que o Balbuena, né, no último domingo. A falta também do Guilherme vai ser bem sentida aí no Corinthians, né? Sim. Tá fazendo uma boa função de 10 agora. Cadê o Gustavo nessas horas? Nem titular vai ser, né? Não, acho que nem relacionado ele vai ser. Talvez, né? E vamos ver como o Marlone vai entrar, né? Ele que é alguém que o Oswaldo gosta muito, queria trazer de volta pro esporte, acabou ficando agora o Oswaldo, veio pro Corinthians. É alguém de confiança dele, tirou ele do titular, trouxe para o banco, agora parece que às vezes em treinamento eles conversam um pouco, ele tenta ajeitar posicionamento. Vamos ver agora como ele entra no lugar do Guilherme aí para ajudar o Corinthians no ataque. Só para finalizar esse assunto, o Marlone foi banco contra o Cruzeiro e contra o Flamengo por desgaste também, né? Tem vários jogadores do Corinthians que estão desgastados, jogando quarta e domingo, realmente é difícil de manter o mesmo ritmo de atuação e desempenho, mas foi por isso que ele foi preterido pelo Romero, né? E ele jogando pela direita e o Guilherme jogando ali na posição que ele está rendendo, né? Mas acho que o Corinthians perde até pela característica de jogo do Guilherme, que ele dá uma outra movimentação, serve para o Rodriguinho entrar na área, e é isso. E o Corinthians, que vocês falaram que sempre que estava acostumado a ter uma defesa boa, nesse Campeonato Brasileiro já sofreu 33 gols, é a sexta pior defesa do campeonato. Pior? Sexta melhor, desculpa. Mas é que, tudo bem, sexta melhor defesa é uma boa defesa, mas o Corinthians nos últimos sempre anos se acostumou a melhor ou a segunda, melhor no máximo a terceira. Gustavo, o que você acha que se deve isso? Ao elenco, à falta de treinamento, à má qualidade dos jogadores? A que você acha que se deve isso? Que nem eu já tinha dito em outro programa, o Corinthians tá mal acostumado com o novo técnico. Ele tá acostumado ali com o Tite. O Tite foi o que chegou no Corinthians e fez a mudança. Aí vem outro técnico e eles não conseguem se adaptar com esse técnico. Ah, o Corinthians... É que o Tite faz jogador ruim e vira bom. Isso é uma coisa impressionante que eu nunca vi em técnico nenhum. Mas eu credencio isso do Corinthians aos jogadores. Wilson é bom jogador. O Balbuena começou bem no Corinthians. Começou bem, é verdade. Caiu bem. Caiu muito. O Pedro Henrique, eu até vejo um futebol nele. Promissor, né? Ele é promissor. Mas o Iago eu não gosto. Também acho o jogador fraco. Muito fraco. O Corinthians... Eu costumo dizer que é o Betão com grife. Nossa. Grife? Eu não consigo nem ver essa grife. Porque é por esse momento de Arena Corinthians, com muitos títulos conquistados, porque o Betão sofreu muito no Corinthians. Não, mas né? O Corinthians precisa de reforços. E não diria que os reforços do Corinthians começariam pelo Jô. Eu não trairia o Jô de jeito nenhum também. Ainda mais pelo valor dele, né? Isso passa... Salário, né? Passa pela presidência, né? A presidência tá muito confusa. Precisa de um diretor de capacidade para comandar o futebol. A gente ia falar aqui do Rodriguinho, né, que pode estar de saída, né, do Corinthians. É bastante importante lembrar que desde agosto ele já fez 6 gols. Tem chamado a responsabilidade no vestiário. Ele realmente tem assumido esse papel de líder. E seria uma grande perda, acredito eu. O Rodriguinho, acredito também que ele mostra... acima de tudo, que ele não viveu uma boa fase ano passado, quando no time do Tite todo mundo jogava bem, que ele realmente tem qualidade. E ele não tinha desempenhado, acho que por inúmeros fatores, falta de confiança da torcida, falta de posicionamento correto. Eu acho que ele se encontrou agora, chegando na área, sendo aquele meio campista que o Tite gosta de utilizar esse termo box to box, né? Correndo de área a área. Então, o Rodriguinho também... Só para terminar, deixar vocês falarem, quase saiu do Corinthians em agosto, quase foi pro Fenerbahçe, e o Corinthians só não vendeu porque o Fenerbahçe, o clube turco, ofereceu uma proposta de empréstimo. Se fosse venda, ele já não estaria mais aqui. Também tá especulado um outro jogador da era Tite, que é o Cássio, que pode deixar o Corinthians no ano que vem. E acho que é que nem, ele perdeu a titularidade pelo Walter, né? É o Walter, né, do Corinthians? Isso. É. Então, que tá catando muito, ele não tá tendo lugar, então ele vai tentar um novos ares, né? Estão especulando ele no São Paulo. Mas o Walter é mais goleiro que o Cássio. Atualmente, sim. Eu acho que eu gosto... Acho que há um tempinho já eu gosto mais do Walter do que do Cássio. Olha, eu acho que o Walter, desde que ele entrou em 2013, que ele pegou pênalti, entrou naquela fria contra o Grêmio lá nas quartas de final, que o Pato perdeu aquele pênalti, enfim. Ele já mostrou o seu valor e sempre gerou uma dúvida na torcida corintiana. Mas acredito até a partir desse ano mesmo que o Cássio começou a gerar essa desconfiança no torcedor e aí fez com que o Walter tomasse a posição. É, isso aí. Só dando algumas informações aqui para o nosso ouvinte também, o Gustavo foi relacionado para o jogo, sim. Não se sabe se vai ficar no banco de reserva, mas está na lista dos 23. E sobre a saída do Rodriguinho, ainda não tem nenhuma confirmação, mas o Corinthians já negocia com o meio-campo Wagner, que jogava no Fluminense, um reforço para 2017. Vamos ver, não sabemos se é o reforço que mais agrada a torcida corintiana. Tá, só curtinho aqui. Wagner já tem 31 anos, né? Teve o seu melhor momento na carreira no Cruzeiro. E a última passagem dele no Brasil pelo Fluminense não gerou saudades ao torcedor carioca. Eu acho um jogador que não vai ser o cara para decidir. É mais um dos que estão lá, Giovanni Augusto, Guilherme. É um bom jogador, mas não é o cara que vai conseguir resolver uma partida pro Corinthians como foi o Jadson. Um novo reforço que o Corinthians trouxe hoje foi um novo diretor de futebol. Muito mais bem. Um homem aí de confiança do presidente. Flávio Adalto, né? Que gera mais dúvidas ali dentro. Jornalista, né? Jornalista. E ele falou que ele não é um estranho ali no meio de todo mundo, que ele pode ajudar bastante e citou uma experiência que ele teve, que era na época do Dua Lipa como presidente. Já não traz boas lembranças. Nossa, imagina o torcedor corintiano ouvindo isso. Lembrando do Dua Lipa, o torcedor corintiano não ficar nem um pouco feliz. Mas é isso aí, Coringão brigando aí pelo G6. Vamos ver o que Corinthians consegue nesse campeonato, se essa vaga para pré-Libertadores vem ou não. Agora vamos trocar de time, vamos pro rival, vamos falar do Verdão. Solta o hino do Palmeiras. Quando surge o verde imponente. E quando a fase é boa, tudo ajuda, né? Os sócios torcedores do Palmeiras gastaram aproximadamente 5 milhões de reais nas lojas comprando produtos, seja camiseta, maquete do estádio, qualquer coisa que seja, nos últimos 2 anos é muito dinheiro, isso ajuda bastante, pode ajudar em reforço, essas coisas. O que você acha sobre isso, Gabriel? Eu acho que isso só reflete a boa fase que o clube está tendo, né? Ainda mais com a arena do Palmeiras, tudo isso traz uma série de fatores aí. A torcida tem representado bastante em todos os jogos, independente de ser em casa ou fora, mas principalmente ali no Allianz, toda vez lotado. E é praticamente as pessoas vão antes do jogo para ter mesmo esse quesito passeio, né? Para poder... Muito mais do que um jogo, né? É, visitar a arena. É um lazer. Uhum. Eles visitam a arena, então a lojinha tá sempre ali. Então, esses 5 milhões refletem bastante aí na boa fase do Palmeiras. Isso se chama boa administração, né? Sim. Com certeza. O Palmeiras, quem acompanhou desde trás, o Palmeiras vinha capengando. Peluso. Nossa senhora. E Mustafa. Aí surgiu o Paulo Nobre, que veio com muitas críticas, começou muito mal, quase rebaixou o time de novo, e aí do nada trouxe um pacotão de reforço e o Palmeiras, uma camisa mais valiosa, estádio mais valioso, tem maior média de público no Campeonato Brasileiro, vende mais camisa. É boa administração. O Palmeiras está virando exemplo de administração. O Corinthians, São Paulo, esses times que estão passando por essa fase agora, tem que seguir o exemplo e ir junto certeza. Com o Palmeiras. E a fase também é boa nas contratações, né? Rafael Veiga chegou a receber sondagem do São Paulo, mas preferiu dar preferência ao Palmeiras, tá praticamente fechado com o Palmeiras já. Diz ele que é por ser torcedor, mas aí, Gustavo, você acha que a fase do Palmeiras, por ser boa, também influencia, além da torcida que ele tem pelo time? Pô, influencia muito. Você não vê nenhum jogador escolhendo ir pra um time que tá capengando ali. É muito pela fase... Pode ser também muito pelo dinheiro, eu não sei se ele é torcedor de verdade, a gente não consegue afirmar isso. Mas é aquele negócio, ele vem com a cabeça assim, eu tô vindo pra um time grande e eu quero jogar pra ser titular. Então ser titular de um time grande é uma puta mudança. É que quem diria, há uns anos atrás, quem queria vir pro Palmeiras? Palmeiras antes brigava pro jogador tudo de Série B, Série C, ninguém queria vir pro Palmeiras. E agora Palmeiras Max e Flamengo. Max Pardalzinho. Nossa senhora. E agora Palmeiras. Fabinho Capixaba. Palmeiras Pikachu. E Flamengo vão brigar Pikachu. Até o final ano que vem pra você, pelos reforços. Nunca jogou no Palmeiras. Não, isso aí foi sondado. Quase. Mas não é ruim, não, viu? Não, é bom. Eu acho que essa boa fase também reflete, e no interesse dos jogadores, o Matos tem um grande papel. Esse cara tem uma lave gigantesca. E no Corinthians não tem esse cara. Não tem, São Paulo, não tem no Santos. É fundamental esse papel, muito bem lembrado. É, exatamente. E o Palmeiras, que tem um jogo mais do que importante nesse sábado, 7:30 da noite, enfrenta o Santos na Vila Belmiro. Um jogo muito disputado. Já vamos passar aqui a escalação, a gente já fala sobre o jogo, sobre a escalação. O gol, no gol tem uma dúvida ainda, Vinícius e Wagner. Na lateral direita, Fabiano ou Thiago Santos. Mina, Vitor Hugo, Zé Roberto completam a linha defensiva. No meio campo, Jean, Tchê e Moisés. Dudu, Jesus e Barrios formam a linha ofensiva do Palmeiras. Tá aí cotado para jogar o Fabiano, mas tem essa dúvida. Você vê como que o Fabiano tá prestigiado no Palmeiras? Quem pode jogar na lateral direita do Palmeiras é o Thiago Santos. Volante. Santos, que é um volante super... Primeiro volante marcador, pegador. Então, o Palmeiras, essa é uma das posições que precisa se reforçar para 2017. Mas será que se o Thiago não jogasse, o Jean ia para lateral e o Thiago para meia? Será? Possível. Porque mas quem não tá constando aqui. Até o Jean tem jogado. O Jean tem jogado também no meio, Ele jogou acho que os últimos dois jogos. Meio, foi muito bem, gol. É que o Thiago, se botar o Thiago Santos de lateral direito é sacanagem, o cara não sabe carregar a bola. Exato. Não, mas é verdade. Ele sabe destruir. Exatamente, é um primeiro volante marcador. Como que vai colocar lá? É a mesma coisa se colocasse, por exemplo... Williams. O Williams no lugar do Fagner. Nossa senhora. Bom, vamos continuar. Até desconcentrou aqui. Nossa. Mas a dúvida que fica no gol, eu acho que não deveria nem ser nem dúvida, né? O Wagner não tem vindo muito bem. O Vinícius é uma promessa boa aí. Acho que seria uma boa chance dele se firmar aí, igual o Jailson tem feito. Mas é que o Wagner, acredito que se o Cuca não colocar o Wagner, talvez ele perca um pouco o grupo nesse sentido, porque que nem ele fez com o Alione. Imagina ele queimar o Alione depois daquela expulsão. Ele foi lá, colocou o Alione pra jogar, ganhou mais o grupo e o Palmeiras continuou forte. Talvez ele coloque o Wagner por isso. Mas eu acho que o Wagner já teve a chance dele. O Vinícius tem 22 anos, é garoto da casa, e o Palmeiras tem tradição de revelar os melhores goleiros que o Brasil já teve. Então eu colocaria o Vinícius para dar uma chance pro menino. Mas imagina se o Wagner falha novamente, o Palmeiras perde. Imagina, acho que acaba a passagem dele pelo Palmeiras. Ah, né? Exatamente. Ele cava a cova dele, né? Ah, ele não devia nem ter vindo, pra ser bem sincero. Quando ele era do Avaí no ano passado, eu já achava um goleiro fraquíssimo. Aí soube da notícia que ele fecharia com o Palmeiras e eu falei que seria um... Não iria nem jogar. Acabou jogando e foi mal, né, nos jogos. Ele é um goleiro fraco. Eu acho que o Vinícius... O Jailson, ninguém esperava que fosse um goleiro bom, e é um bom goleiro, na minha opinião. Rodado. E nunca tinha jogado Série A, né? 35 anos. O São Paulo... também passa por esse problema e tem o Renan Ribeiro no banco, que não usa, que é melhor do que o Denis, pelo amor de Deus. O Palmeiras acho que vai ter que ir com o Vinícius, vai jogar com o Jean, vai se defender, porque o Santos na Vila não dá pra segurar que nem qualquer outro time. E o Santos é muito forte lá. Não, o Palmeiras vai com o Wagner, mais por causa que o Vinícius é garoto e ainda pelo tamanho assim do clássico. É muita pressão pra cima de um moleque que tá subindo agora e já começou a ter os seus primeiros jogos como profissional já jogando contra o Santos. Eu acho que é muita pressão. Acho que ele vai botar o Wagner mais pela questão de... Experiência. Mais pela experiência. É, exatamente. Essa é uma dúvida bem forte. Tem prós e contras dos dois goleiros. Inclusive, o Globo Esporte fez uma pesquisa no seu site. O Vinícius recebeu 84% dos votos. Então... para os torcedores, acho que não tem muita dúvida de quem deve ser o titular. Essa dúvida fica mais na cabeça do Cuca mesmo. Mas e, Andrei, sobre o jogo, se ganhar, já pode entregar a faixa? Ah, eu acho que um time que consegue bater o Santos na Vila Belmiro, com toda essa pressão de Flamengo, Atlético, falando que vão chegar e ganhar do Santos na Vila, coisa que o Palmeiras não está acostumado a fazer nos últimos anos, aí eu acho que você pode começar a encomendar já a faixa de campeão. Desculpa, o Palmeiras tem uma tarefa dificílima agora, mas eu acho que é ainda mais um jogo para credenciar mesmo o Palmeiras como o campeão, né, dessa edição. É um jogo chave e mostra realmente para os adversários que o Palmeiras não vai perder esse título a nenhum custo. É um jogo difícil, mas a gente tem que lembrar também que a briga ali embaixo vai ser direta. Então o Atlético vai pegar o Flamengo, enquanto o Palmeiras pode se distanciar aí mais, eles não têm não é um adversário tão direto como vai ser o outro jogo ali. Eu acho que o Palmeiras tem tudo aí para abrir um pouco mais, ainda mais se eles acabarem saindo no empate, que eu acho bem provável sair esse jogo Atlético e Flamengo ser um empate. O Palmeiras tem tudo aí para conseguir se distanciar mais aí e confirmar o Campeonato Brasileiro. É, isso aí, o Verdão tá bem forte na disputa do título. Agora vamos trocar de time, mas continuar nesse mesmo jogo, né? Vamos descer a serra, vamos falar do Peixe. Solta o hino do Santos. Agora quem dá bola é o Santos. É, o Santos que pra esse jogo tem um reforço e um desfalque. O Vitor Bueno ainda não retorna, já tá treinando, mas por precaução o treinador do Santos, o Dorival, preferiu deixar o meia fora do jogo, mas o Ricardo Oliveira garante estar 100%. E aí, Gustavo, esse retorno do Ricardo Oliveira pode ser diferencial para o Santos conseguir a vitória? Ah, Ricardo Oliveira é matador, é o que às vezes carrega o Santos, né? Ele que comanda a frente do Santos. E pelo que eu tava vendo, o Copete, também tem o desfalque, que é o Copete, que tá na lista da Colômbia, né? Isso, exatamente, foi convocado. Vitor Bueno vai fazer falta, hein? Vitor Bueno, melhor jogador do Santos no campeonato. Revelação do Brasileirão pra mim, na minha opinião. Sim. Com certeza. E o Ricardo Oliveira, ele gosta de aprontar pra cima do Palmeiras, né? E do Santos, e do São Paulo, Corinthians, ele é decisivo clássico, né? É o jogador que falta em todo time. É verdade. Quem não quer um jogador que faz gol em clássico? Tem muito time faltando com isso. O Ricardo Oliveira é um grande jogador. Quando especulou no Palmeiras, há um tempo atrás, o Palmeiras recusou a vinda do Ricardo Oliveira. Ele foi pro Santos e hoje ele é melhor centroavante, talvez, junto com o Fred, o Jesus. Uhum. Muito bom de bola. É, e a escalação provável do Santos vai com Vanderlei, Vitor Ferraz, Luiz Felipe, David Braz e Zeca, Renato, Thiago Maia, Lucas Lima. Lá na frente, Jean Mota, aí o Copete, que provavelmente deve ser sacado, não sabemos ainda quem que vai entrar, e o Ricardo Oliveira jogando lá na frente. Lembrando que o Jean Mota, que agora vai ser titular, né, no lugar do Vitor Bueno, ele chegou a um acordo, ele, o Santos e o Fortaleza, ele pertencia ao Fortaleza, e agora ele é do Santos definitivamente. E aí, João, é um bom reforço definitivo, já que ele já fazia parte do elenco, o Jean Mota? É, quando ele começou a ter mais sequência no Santos, ele surgiu mesmo como esse 12º jogador, entrando bem, marcando gols, um canhotinho inteligente, foi uma aposta do Santos, que deu certo, inclusive, parabéns à diretoria do Santos, que consegue driblar as adversidades financeiras e consegue sempre acertar em algum reforço pontual, ou também apostando na base. Então eu acho que é um ótimo jogador, que vai ter uma sequência grande aí no Santos. É um jogo interessante para ver também como o Lucas Lima vai sair, né? Ele fez gol na última rodada, tá voltando a confiança, o futebol dele deu uma baqueada, caiu bastante, o Vitor Bueno, que vai estar fora, roubou esse lugar dele de 10 do time, e eu acredito que esse é um jogo grande assim, é um jogo importante para dar uma virada sempre. Acho que se o Lucas Lima conseguir fazer um grande clássico, pode voltar a ter um alto nível aí, voltar bem, quem sabe ter mais chance aí na seleção brasileira. O time do Santos tem muito talento individual, né? Tem muito moleque da base ali que faz muito sucesso, o Zeca, o Thiago Maia, muito talento individual. Eu acho que se você for ver por nome, tipo, acho que o Zeca, comparar os dois times, é bem equivalente os dois times, vai ser um jogo bem disputado. É mesmo. É bem equivalente. É que o Palmeiras vive um momento espetacular, né? O Palmeiras então é aquela famosa sorte de campeão, quando também joga mal, ganha. O Corinthians ano passado foi assim, sim. Cruzeiro, todos os times que têm sorte de campeão vão indo longe. O Palmeiras tá 15 jogos sem perder já. Se ganhar mais 4, acho que bate o recorde de invencibilidade da história dos pontos corridos, passando São Paulo e Atlético Paranaense. Acho que o Atlético Paranaense. É, o Corinthians chegou a 18 no ano passado, né? E o Palmeiras já tá com 15. Ah, mas acredito que não passou porque ele começou a jogar com o time reserva, que aquele time do Corinthians ali jogava muito fácil, Renato Augusto, Jadson. É, o Corinthians, né, na época o Corinthians tinha perdido pro Inter, né? Lá no Beira-Rio, mas realmente era um time que jogava fácil. E a briga também não é só dentro de campo, pelo que o All Sports falou, o Santos ele tá acusando os dirigentes do Palmeiras, que atravessaram a negociação. Foi meio que o Santos já tinha mandado um pré-contrato pro Keno, para ele assinar, aí o Palmeiras foi lá e cobriu o salário, a proposta, e estão acusando agora os dirigentes. Mais um chapéu? Ah, quem tem dinheiro pode, né? É verdade. Exato. Dinheiro pode. Convence o cara, não tem jeito, né? Ah, mas o Palmeiras, quantos chapéus o Palmeiras tomou na época que o Palmeiras não tinha dinheiro? O Palmeiras tomou chapéu de tudo demais. Que era lado. E não faz muito tempo. Não, foi que isso? 2013, 2014. É. Aí o Duque virou o jogo. Surgiu o Alexandre Matos e saiu do jogador em todo mundo. Né? Ainda mais no mundo de futebol. Exatamente. É, isso aí. Completando aqui um pouco que o Andrei trouxe pra gente, a fase dos dois times realmente são dois times que estão muito bem nesse Campeonato Brasileiro, especialmente nas últimas rodadas. A sequência de invencibilidade são os dois times invictos há mais tempo no campeonato. O Palmeiras está a 15 jogos sem perder, o Santos a 5. E pegando o resultado das últimas 10 rodadas, o Santos é quem tem a melhor campanha, com 20, das últimas 9 rodadas, o Santos tem 22 pontos e o Palmeiras tem 21. Só o Botafogo que tá aí junto com 21 jogos também. Então, além de tudo, né, Gabriel, além da rivalidade que já tem, a fase dos dois times é muito boa, então nenhum dos dois times quer deixar essa fase boa escapar. É, vai ser um grande jogo, com certeza. Aí a volta do Ricardo Oliveira traz mais aquele aspecto de rivalidade, a máscara que fizeram na Copa do Brasil, tudo isso volta. Eu acho que a fase dos dois times é excepcional. Palmeiras tá com essa sorte de campeão mesmo. Mas tem tudo aí para ser um excelente jogo. O jogo da rodada, eu acho que vai ser. É, Atlético Mineiro e Flamengo também. Outro jogaço, mas por ser tratado um clássico, também acho. E uma coisa que eu ia dizer é o Santos tem tido uma queda de produção. Jogou muito mal contra o Inter na Copa do Brasil, acabou sendo eliminado. Só que também consegue somar pontos, né? O Arthur, pelos dados que ele nos forneceu, mostra, né, que o segundo turno do Santos também é muito bom. E também mostra também a qualidade individual de alguns jogadores, como o Lucas Lima e o Copete, responsáveis, respectivamente, pelos gols contra Chapecoense e São Paulo, fora de casa. Jogos que o Santos não foi bem, mas conseguiu ser vencedor. E isso é extremamente fundamental num campeonato de pontos corridos que você precisa... É, você nem sempre acaba jogando bem, mas precisa dos 3 pontos, né? O Santos só empatou com o Grêmio, né? Desses últimos 5 jogos. Ganhou os outros 4 e empatou com o Grêmio. Exatamente. Que foi pra mim foi um tropeço, porque o Grêmio tava com o time reserva, poupando. Ainda mais... e o Santos jogou o time titular, né? Jogou aí. Mas o time do Santos é um time bom. Só que quando os jogadores estavam na seleção, tava jogando mais do que quando os jogadores voltaram. É. Quando os moleques foram para as Olimpíadas, o time, todo mundo achou que o Santos ia dar uma caída, e o Santos subiu, chegou a brigar pela liderança com o Palmeiras. Uhum. E agora o Santos, o Lucas Lima deu uma caída de produção, e o Lucas Lima é um jogador que não pode cair de produção no Santos, senão meio campo do Santos não roda não assim. Anda, ele, né? Ele é um jogador diferenciado aqui no Brasil. Quem que não queria o Lucas Lima aí no time? Cair é fácil em qualquer time. Qualquer time. E faz tempo que eles não tinham um 10 que nem o Lucas Lima, faz um tempinho. Fazia tempo, o... Montilho, talvez. O Montilho deixou saudade, depois o Lucas Lima foi buscado pela diretoria e correspondeu à altura. É, isso aí, a torcida do Santos que promete marcar presença, 11.500 ingressos já foram vendidos para o jogo, isso corresponde a quase a Vila Belmiro inteira, e o alçapão, quando enche, Gustavo, é difícil de segurar o peixe. É caldeirão ali, né? Vai ser duro pro Palmeiras ainda. Torcida também, né? É, sem torcida. Torcida única no jogo. É, torcida única. O Santos faz uma pressão danada lá. E vai ser difícil pro Palmeiras, mas... Pra quem é palmeirense, tentar pelo menos a vitória, se não o empate, porque precisa distanciar ali do Flamengo e conseguir pelo menos a vitória. A gente tava falando de chapéu, que o Palmeiras deu um chapéu no Santos. Mas se eu não me engano... O Lucas Lima tava em negociação com o Palmeiras há muito tempo atrás, quando tava no Sport, e o Santos deu um chapéu no Palmeiras. Então, esse negócio de chapéu, todo mundo dá em todo mundo. E esse jogo aí é uma rivalidade que tá desde o ano passado, final de Copa do Brasil. O Lucas Lima gosta de jogar contra o Palmeiras, né? Ele fica motivado. E só uma... corrigindo a informação, eu tinha falado que o Santos tinha contratado o Lucas Lima do Inter. Ele jogou no Inter, mas realmente ele foi contratado pelo Sport. Quando ele jogava no Sport. É um jogo que não... Ele não é só... Né? É um jogo que se batalha dentro e fora de campo. Como o São Paulo, Palmeiras e Santos é dentro e fora, porque... Por fora, por causa dos chapéus. Meu Deus, hein, Andrei? Que chapéus isso. Que vem entre os dois times. E ainda mais a rivalidade que tem os dois times um contra o outro. É, isso aí. E, Gabriel, pode-se dizer também que, além de tudo, esse jogo pro Santos... Se vier a vitória, vale como se fosse 2 vitórias, né? Porque atrapalha o Palmeiras nessa busca pelo título e ainda coloca o Santos mais forte ainda na briga pelo G3 do Campeonato Brasileiro. Com certeza, ainda mais dependendo aí do resultado de Atlético Mineiro e Flamengo, seria uma excelente aí o Santos sair com essa vitória. Vamos dizer, por exemplo, que o Flamengo ganhe. Seria espetacular o Santos também ter essa vitória. Então, o Santos foi motivado, o Lucas Lima, e ele gosta dessa rivalidade, brinca no Twitter,

isso aí, ouvinte, com um barulhinho de fundo aqui na sexta-feira, dessas brincadeiras, estamos de volta para mais um pouco de Arquibancada Mackenzie. Voltamos com uma notícia não muito boa para o fã de surf, quer dizer, até que é boa, mas acho que vai deixar muita saudade. Kelly Slater anuncia que 2017 será sua última temporada no circuito. Ele que é dono de 11 títulos mundiais. E aí, Gabriel, vai deixar muita saudade o Kelly? Muita, mas o muita Kelly. Mesmo. Ah, Kelly Slater é o... Você pensa em surf, você pensa Kelly Slater. Kelly Slater é um ícone. É, 11 conquistas é muita coisa. Esse ano no circuito, na WSL, ele conseguiu aí voltar a ganhar uma das etapas, que fazia um tempinho que não conseguia. Mas acho que ele se aposenta, mas deixa o surf em muitas boas mãos. É a idade pegando, né? É, sim. Tem 44 anos já, então a fase realmente não é muito boa por conta da idade. E o Brazilian Storm, vem forte aí pra suprir essa ausência dele? Vem, bastante. Aí Medina, Mineirinho, tem muita gente boa. Felipe Toledo, que agora ele não tá participando das etapas que a filhinha dele nasceu. Mas o surf tá em muitas boas mãos. O pessoal queria que o Kelly ficasse pelo menos até 2020 para ele tentar disputar as Olimpíadas. Mas o John Florence, agora que tá chegando, ele é havaiano, representa os Estados Unidos de um jeito, mas o Havaí é meio à parte. Mas ele tá destruindo, Medina destruindo. Tem muita gente boa aí que com certeza vai suprir aí a falta do Kelly. É, isso aí. Vamos ver 2017 se o Kelly Slater consegue melhorar um pouquinho com relação ao que foi 2016 e terminar no auge. Vamos falar agora um pouco de NBA. Solta a vinheta da NBA aí, Flavio. Curry metendo bola de 3, virou rotina já. Ontem tivemos vários jogos da NBA. Fala aí pra gente, Gabriel, um pouco sobre ontem. Bom, ontem teve um destaque pra mim. Ontem foi a estreia do Dwayne Wade com o Chicago Bulls. Chicago que enfrentou Boston. Uma noite de estreias, né? Dwayne Wade, Rajon Rondo pelo lado do Chicago. E do lado do Celtics tinha o Al Horford, né? Finalmente o pivô que o Celtics precisava tanto. Mas Dwayne Wade mostrou que o Pat Riley estava muito errado ao deixar ele sair. Jogou muito, destruiu, fez uma bola de 3 assim no finalzinho que praticamente decretou o jogo. Mostrou como ele é um jogador de franchise, né? Como ele é o franchise player, como ele é a cara. O Heat jogou ontem ou anteontem agora contra o Miami Heat e dá pra ver a diferença monstra que é sem ele ali em quadra. Então ele tá trazendo toda essa cara nova pro Chicago e realmente foi um jogo espetacular. Chicago que muitas pessoas duvidavam, mas agora o Rondo não sabe chutar, Dwayne Wade não sabe chutar, Jimmy Butler não sabe chutar, mostrou que tá todo mundo errado. Chicago Bulls aí vem forte, acho. O Gabriel falou do Dwayne Wade, que saudades do trio mágico do Miami, né? Bosh, Wade e LeBron. Meu Deus, era sensacional de assistir aquele time. Nossa, quem vê o Iso falando assim, acha que ele que ele manja pra caramba, né? mas na verdade, o Gabriel que manja, que saudade. Faz falta. Miami agora tá numa época triste, né? Voltou agora o principal jogador. Agora tá difícil. Hassan Whiteside, que é um bom jogador, é um bom pivô, mas ele tem um temperamento meio de... da Marcus Cousins, um cara que pode entrar em problema de falta e pode fazer muita falta aí por exceder em faltas. Alguém que o Miami Heat está confiando muito e tem dado certo é o Winslow, um rookie aí rookie há 2 anos atrás, né? Mas tá carregando muito bem aí o trono que o Dwayne Wade deixou. E o San Antonio Spurs também jogou, ganhou de 102 a 94 do Sacramento Kings. O Spurs começou muito bem essa temporada, com Kawhi Leonard, tem um time forte, não tá entre os favoritos, mas promete dar muito trabalho. Surpresa? Surpresa, não. Será? Não, nem um pouco. Não é exatamente, é um time muito bom. Massacrou o Warriors. Golden State. Exatamente, massacrou. Isso dá pra dizer que foi uma surpresa, mas... 129 a 100, né? Foi. O Iso tá aqui até... Hoje eu tô me sentindo... Tá empolgadão aqui. Mas, como a gente tava falando aqui, não é uma surpresa a atuação do Spurs, que é um time muito bom, mas também se for campeão, aí acho que sim, pode se dizer que é uma surpresa. Sim. Ontem foi um jogo muito legal, que foi a abertura da arena, a nova arena do Kings, né? É o Golden One Center. Foi um jogo bem legal, a atmosfera lá estava muito interessante. É o primeiro jogo numa casa nova e a arena muito, muito bonita que o Sacramento construiu. O Sacramento estava com medo de perder o time, cogitaram o Kings ir para Seattle e de novo Seattle Supersonics. Mas a cidade se juntou, criou o projeto e acho que vale a pena sim. Sacramento é uma cidade que não tem... Você não pensa muita gente que fala de passar férias em Sacramento, então pois é. Manter um time lá acho que foi fundamental para a cidade. E o Spurs, o Popovich faz milagre. O Danny Green muito tá bom. Fora, ele tá começando com o Kyle Anderson, que já não tem jogado muito bem, mas uma peça que tem vindo muito bem do banco é o Simmons, o camisa 17. Muitas pessoas não conheciam ele, pensam que ele é garoto, ele já tem uns 27, 28 anos. Destruiu contra o Golden State, jogou muito. E a dupla ali dentro do garrafão, Pau Gasol e LaMarcus Aldridge, tem dado muito, muito certo. E eles são a principal razão, eles e o Kawhi, claro, jogando basquete de MVP. Eles têm muito aí pra chegar muito, muito longe. Aí acho que eles conseguem uma final de conferência com o Golden State, que não tem como tirar eles. E aí, quem que ganha na final de conferência? Olha, é difícil falar, mas eu acho que numa série, a série deve ir pra 7, se for isso, né? A gente nunca sabe, Portland pode chegar, quem sabe o Thunder chegue, mas eu acho que chegaria numa série de 7 jogos e eu acho que Golden State leva, não também tem acho. Como parar. É, exatamente, falando de Portland, Portland também jogou ontem, jogou contra o Clippers. Clippers que dá pra dizer que é o time B, né, lá de Los Angeles, que inclusive tem muitas piadas sobre o Clippers por conta do Lakers, que o Lakers é muito maior, muito melhor do que o Clippers. Mas o Clippers ontem conseguiu a vitória 114 a 106. Será que esse ano ganhar o título é praticamente impossível, né? Mas será que esse ano o Clippers consegue manter essa ascensão que tá tendo nos últimos anos? Eu acredito que sim. Acho que o Clippers consegue terminar aí entre os 4 primeiros da conferência. Acho que o Thunder vai acabar caindo aí para quinta, sexta colocação, sem o Kevin Durant. Mas ontem o jogo foi interessante porque foi num erro de arbitragem que acabou decidindo o jogo, né? Uma bola que acho que saiu e a arbitragem disse que não saiu. Damian Lillard ficou extremamente irritado, quase foi ejetado do jogo. Mas esse é um cara que Portland tem que agradecer muito, muito por ter draftado. Damian Lillard tá jogando muito demais, bom. Jogando demais. E não é difícil, não é loucura falar não, mas ele vai estar na lista dos 5 para MVP esse ano. Tá jogando muito. Olá. Cravou. Cravou aqui um dos 5 MVPs, mas é isso aí. Falamos bastante de NBA, vamos trocar um pouco de esporte de novo, voltar pro futebol, já que ontem teve a Sul-Americana. O Palestino ganhou de 1-0 do São Lourenço, mas mesmo assim o São Lourenço se classificou e com isso temos os 4 semifinalistas da Copa Sul-Americana desse ano. Lembrando que tem uma mudança e o campeão da Sul-Americana agora vai direto para a fase de grupo da Libertadores. Não tem mais que jogar a pré-Libertadores como aconteceu nos últimos anos. E as semifinais vão ser São Lourenço e Chapecoense, Chapé Terror. E do outro lado, Medellín e Cerro Porteño. É o Atlético Nacional, né? Isso, o Atlético Nacional de Medellín. Não, tá sim, certo, sim. Tá complementando a informação, deixando mais claro pro nosso ouvinte. Mas e aí, Gustavo, qual que vai ser a final? Você acha que Chapecoense consegue chegar à primeira final internacional da sua história? Ah, Chapecoense. Chapecoense tá... Ela tá focando no Brasileirão, na... Sul-Americana? Na Sul-Americana. Os caras ficam rindo aqui. Desconcentrando. Desconcentra. Distrai tudo. Chapé Terror, ninguém segura. Ninguém. E do outro lado, quem que passa? Atlético Nacional, favorito ou Cerro Porteño? Atlético esse Nacional. Jogo é equilibrado, viu? Bem equilibrado. Não, não vai achando que o Cerro Porteño é bobo, é não. Ruim, não é? Eu não acho, mas é que o Atlético Nacional é muito, muito bom. Bom. Aquele Borja lá, pelo amor ele de Deus. Ele é brincadeira, mano. E já ouvi falar, amigos meus falando que o Borja é caneludo. Beleza. Queria um abraço, canelu. Caide. Abraço, Caide Castro. Fala o nome. Vou falar nome. Caneludo, aquele gol que ele fez de voleio. Meu Deus, amigo. Wilson tá procurando ele até agora. Mas que beleza. Atlético Nacional e Chapecoense vão fazer a final. E vamos a Chapecoense fazer. Vai ser campeã sul-americana e representando o nosso país. Na Libertadores ano que vem, Chapé Terror? Com certeza. Que beleza. Eu acho que a Chapecoense, desculpa, vai roubar a cena. Vai chegar aí nessa final. Porém, vai dar uma de Ponte Preta, que perdeu para o Lanús, né? Acho que agora faz o quê? Uns 3 anos. Ponte Preta acabou eliminando São Paulo naquele ano, no Morumbi. E é muito difícil. Atlético Nacional ainda é muito forte, né? Chapecoense, que é vai ser o Leicester brasileiro. Vai fazer barulho ainda. Que beleza. Campeão brasileiro 2017. Vamos... Pior que não dá. Camps ao Vardy. Nossa senhora. Camps. Vamos torcer bastante aqui pela Chapecoense, fazendo história. Já é a primeira semifinal da história da Chapecoense. Conseguir chegar à final já vai ser lindo. Título, então, imagina a Chape Terror na Libertadores de 2017. Que beleza. Agora vamos voltar aqui ao Campeonato Brasileiro. Sexta-feira aqui já é tradição na arquibancada, né? Ter os palpites. E vamos lá, vamos ver. Lembrando que ontem teve o jogo entre Sport e Ponte Preta. Sport ganhou de 1-0. Hoje temos Fluminense e Vitória, 7:30 no Maracanã. Iso, qual que é o seu palpite para Fluminense e Vitória? 2-0 Fluminense. Andrei? 2-0 Fluminense. Gustavo? 2-0 Fluminense. Gabriel? 3-1 Fluminense. Olha lá, saiu um pouco da curva. Sabadão, 4:30 da tarde na Arena Corinthians. Corinthians e Chapecoense. 2-0 Corinthians. 3-1 Corinthians. 1-0 Chape. 2-0 Corinthians também. E jogo importante, segundo colocado contra o terceiro colocado no Mineirão, sábado também às 4:30, Atlético Mineiro e Flamengo. 2-2. 1-0 Galo. 0-0. 2-1 Atlético. Atlético Paranaense, o melhor mandante do campeonato, recebe o Cruzeiro na Arena da Baixada, sábado, 4:30. É, Cruzeiro. Atlético Paranaense e Cruzeiro na Arena da Baixada. Esse jogo eu acho que vai dar Atlético Paranaense 1-0. 1-0 também. É 1-0. 1-1. Ô Iso, dá pra sair do WhatsApp aí, por favor, e prestar atenção nos palpites? Desculpa, tava resolvendo aqui uma pendência. Que no Luso Brasileiro, às 6:30, amanhã também tem Botafogo e Curitiba. Ah, mais uma vitória do Fogão, 3-1. 3-0. Fogão? Fogão. 2-0 Botafogo. 2-0 também, Botafogo. E o Inter lá, lutando contra o rebaixamento, pega o praticamente já rebaixado Santa Cruz. É um jogo pra se livrar do rebaixamento, talvez o Inter. Qual que é o palpite de vocês? Inter 2-1. Inter 2-0. Inter 2-0. 0-0. Ixi. E o clássico, talvez o jogo mais aguardado dessa rodada. Tão disputando lá com Atlético Mineiro e Flamengo. Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, amanhã às 7:30. 2-1, Santos. Difícil, hein? 1-1. 2-1 Palmeiras. Eu vou com 1-1 também. E o Flavião? O que o Flavião acha desse jogo? Santos e Palmeiras. 1-1, é isso aí. Ficou em cima do muro. Em cima do muro. Não decidiu muito bem. E no Orlando Scarpelli, 7:30, Figueirense e Grêmio. Jogo chato da rodada, hein? 1-1. 1-0 Figueira. 2-0 Grêmio. Acho que 2-1 Figueirense. É, pra mim esse vai ser um jogo chato também, mas vai ser 0-0, mais chato ainda. Nossa. E na segunda-feira, Independência, América Mineiro e São Paulo. 2-0 São Paulo. 1-0 América Mineiro. 1-0 São Paulo. E eu acredito também num 1-0 pro América. É, isso aí. Vamos ver o que essa rodada aguarda, o Campeonato Brasileiro chegando ao final. E o que chegou ao final também é mais um Arquibancada Mackenzie. Vamos lá, vamos às despedidas. Gabriel, muito obrigado. Valeu, gente. Boa noite, Arthur. Boa noite, ouvintes. É isso aí, galera. Bom final de semana aí pra todo mundo. Valeu. É isso aí. Bom final de semana, Gustavo. Valeu. Boa noite, Arthur. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Bom final de semana pra vocês. Cuidado aí com a bebida, com tudo. Sem fazer coisa errada. Boa noite a todo mundo. É, o Gustavo falou isso olhando pro Andrei, né? E aí, Andrei? Boa noite. Boa noite, jogou ouvinte. Na roda. Boa noite, bancada. Boa noite, Arthur. Ouvinte, hoje é dia de maldade. Oh! É isso aí, nesse clima que a gente se despede também do João Pedrinho. Boa noite, Tutu. Boa noite, ouvinte. Como bem lembrou o Gustavo, tenha cuidado no final de semana, porque promete. É, isso aí. Agradecimento especial também ao nosso sonoplasta Flávio Rangel. Um bom final de semana a todos os nossos ouvintes e até mais. Rádio Mackenzie.